com a fé de quem olha do banco a cena do gol que nós mais precisava na trave. A felicidade do branco é plena. A pedrilha em brasa em barranco, que pena. Se até pra sonhar tem entrave, a felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é quase. Olhei no espelho, encarou, me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver de algema. Pra dizer, ó, não falei, no fim das contas é tudo esmalha. Esmalha, esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ela quis ser chamada de morena. Que isso camufla mesmo entre si e a humanidade plena. A raiva insufla, pensa nesse esquema. A ideia imunda, tudo inunda. A dor profunda é que todo mundo é meio antena. Paizinho de bosta, a mídia gosta. Deixa fale que a medalha de quem corre com fratura exposta. Apunhalado pelas costas, esquartejado pelo imposto imposta. E como analgésico nós posta que um dia vai estar nos conforme. Que o diploma é uma alforria, cor não é um uniforme. Hashtag preto no topo, bravo. 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. E quem disparou usava fardo. Quem te acusou nem lá não tava. É porque um corpo preto morto é tipo os hits das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver drogado. Pra dizer, ó, não falei, no fim das contas é tudo esmalha. Esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura assim. Esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Primeiro, sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousar correr, separa ele e manda eles debater com a bala que vara eles, mano. Infelizmente, onde se sente o sol mais quente, o lacre ainda tá presente, só no caixão dos adolescentes. Que ser estrela e virou medalha do boçal, que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, duas fardas policiais, três no banco traseiro, tacou dos quatro racionais. Cinco vidas interrompidas, moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, menino levou 111. Quem disparou usava fardo. Quem te acusou nem lá não tava. É a desunião dos pretos, junto à visão sagaz de quem tem tudo, menos cor, onde a cor importa demais. Quando o Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E um desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, suflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. Olhei no espelho, Ícaro, Ícaro, cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver drogado pra dizer, ó, oh, não falei, no fim das contas tudo esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura, cê esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Teatro Municipal, essa minha amiga te ama.